paz. Quero mostrar que sou capaz de fraternalmente viver. Hoje canto um canto cá na terra, canto um canto contra a guerra e contra todo desamor. Eu hoje canto como um canário, canto com o operário, por favor me dê valor. Eu hoje canto como um canário, canto com o operário, por favor me dê valor. Eu hoje canto e canto sem preguiça, eu canto com a justiça que há muito não se vê mais. Eu hoje canto e chamo a vizinhança, eu canto com a criança abandonada por seus pais. Eu hoje canto e chamo a vizinhança, eu canto com a criança abandonada por seus pais. Eu canto mesmo se ninguém me escuta, canto com a prostituta cada vez mais sendo usada. Eu canto e não uso nenhum termo, eu sou contra um governo pra gente privilegiada. Eu canto e não uso nenhum termo, eu sou contra um governo pra gente privilegiada. Canto e não desisto, eu canto com Jesus Cristo que continua sofrendo. No jovem meu irmão contaminado, no moleque explorado e no crime acontecendo. No jovem meu irmão contaminado, no moleque explorado e no crime acontecendo. Eu já cantei a pé desesperado, meus olhos avermelhados pela droga estou morrendo. Mas hoje livre pela tua graça, do cigarro e da cachaça ainda é tanto estou vivendo. Mas hoje livre pela tua graça, do cigarro e da cachaça ainda tanto estou vivendo. Mas hoje livre pela tua graça, do cigarro e da cachaça ainda tanto estou vivendo. Mas hoje livre pela tua graça, do cigarro e da cachaça ainda tanto estou vivendo. Atenção ouvintes. Informamos que o programa A Voz do Brasil será transmitido das 9 às 10 da noite. Esta é a Rural FM, a voz do povo. ZYR 831, 102,7 FM. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana, Diocese de Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. Rural FM. FM. Boa noite. Agora, no Sistema Rural de Comunicação, Momento Esportivo. As notícias do esporte, no Brasil e no mundo. Com ele, Andrei Valério. Brasil. Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos chegando para a segunda edição do Momento Esportivo aqui pelo Sistema Rural de Comunicação. Olha, Fórmula 1 teve o Grande Prêmio do Japão esse final de semana, né? E o Antonelli, pois é, aproveitou a entrada do safety car. Houve um acidente, rapaz. É o seguinte, a Fórmula 1 mudou as regras, né? Os carros agora têm um componente elétrico lá. Eu não me debrucei totalmente ainda sobre esse negócio, mas pelo que eu entendi, é que há uma desaceleração em determinado ponto da pista até ele recuperar a energia para acelerar novamente. E foi isso que aconteceu, tá? Com o carro do Franco Colapinto. E o Oliver Berman, né? Vinha logo atrás, desviou para não bater, saiu da pista, rodou e bateu forte, mas bateu de lado, sabe? Não bateu de frente. Se é de frente, o rapaz tinha morrido. E aí já começou, né? Max Verstappen, Sainz, o Colapinto mesmo, o Lando Norris, tá? Começaram a falar, tá? O próprio Barro, e que esse sistema também é complicado, viu? São desacelerações súbitas causadas pelo sistema de recuperação de energia. É meio complicado, eu sei que é tecnologia, eu sei que a Fórmula 1 é um laboratório gigantesco, fantástico, mas é fogo. Quando começam a avisar, a Senna avisou pra caramba, pagou com a própria vida, né? Aí foi que mudaram algumas coisas. É, felizmente é assim, né? O Bortoleto foi o 13º. O pódio ficou com o Antonelli, né? É o mais novo da história a liderar uma classificação de Fórmula 1, tá certo? A segunda vitória da carreira dele, né? E aí o Piastri foi em segundo e o Leclerc da Ferrari foi o terceiro. Então, Kimi Antonelli da Mercedes, Oscar Piastri da McLaren, Charles Leclerc da Ferrari foram os três primeiros. Jorge Russo da Mercedes foi o quarto, não teve dobradinha da Mercedes, né? Lando Norris da McLaren foi o quinto e Lewis Hamilton da Ferrari foi o sexto. Essas três escuderias é que eu acredito humildemente que vão dominar aí a Fórmula 1, né? O nosso Bortoleto da Audi, que tá estreando a Audi na Fórmula 1, foi o 12º, é importante terminar a corrida, é importante pontuar, não é? Agora a Fórmula 1 vai encarar uma pausa de um mês, não é? Devido a esses cancelamentos aí provocados entre a guerra do Irã, Estados Unidos e Israel, né? Ela volta agora dia 3 de maio com o GP de Miami, né? Vai lá para os Estados Unidos. Pois é. Vamos aí, beleza? Olha, Copa Potiguar de Futebol. É, a Copa Girão, né? O pessoal diz aí, né? Então, chama Copa Girão. Pois é, nós já tivemos aí algumas fases, né? Primeira, começamos a segunda fase e agora nós vamos para as fases semifinal. Já tivemos até inclusive jogos das semifinais, né? Das quartas finais, perdão. E domingo agora e sábado nós vamos ter jogos das quartas finais de um grupo e jogos da semifinal de outro grupo. Por exemplo, o grupo do Barbosa, né? Tá do Barbosa, tá o Independente feito o Barbosa, domingo. Mas no sábado, nós temos o América de Jucurutu contra o Jardim de Piranhas, tá? E vamos ter o América de São Fernando contra a seleção de Serra Negra, no sábado. Aí no domingo, uma semifinal desse grupo aí, não é? Pra ver quem é que vai chegar na final, porque chega a final do grupo, chega a final do outro grupo e os dois se cruzam pra grande final, né? Finalíssima. No sábado também, lá em Cruzeta, né? No Boscão, Potiguar de Cruzeta enfrenta o Cruzeiro de Florânia, tá certo? E aí nós vamos ter no domingo, né? Lá em Verde, né? O União Serrana de Florânia enfrenta a Portuguesa de Serra do Corá e a Escolinha de Parelhas enfrenta a Portuguesa de Florânia. É a Copa Potiguar chegando aí na reta final, né? Vamos aguardar aí e trazer os resultados para vocês. Organização do grande Popoza, o professor François Fernandes. Deixa eu mandar um abraço para a turma da escola Aladim, tá aí a turma da escola lá do Sabugi 1, eu tô lá ministrando aula, né? Muito legal voltar a ministrar aula, é um projeto que nós estamos fazendo aí, do doutorado, vamos ver se vai dar tudo certo, beleza? Um beijo no coração, amanhã eu volto e amanhã tem seleção, menino! E o Mecão tá jogando e eu trago o restante do Mecão. Beijo no coração, fui! Você ouviu no Sistema Rural de Comunicação, Momento Esportivo. As notícias do esporte no Brasil e no mundo, com ele, Andrei Valério. Rural FM, boa noite. Rural FM. Atenção, ouvintes! Informamos que o programa A Voz do Brasil será transmitido das 9 às 10 da noite. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus faz pra todo nosso amor. Mensagem da pastoral do dízimo. O dízimo é dar o que nos custa. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Isso nós encontramos em Lucas, capítulo 21, dos versículos 1 ao 4. Mas qual o objetivo da palavra? Isso não diz respeito à quantidade monetária, mas como separamos as nossas ofertas. Não dê as suas sobras para o Senhor. Aceita o desafio de doar para Deus algo que tenha algum custo para você. Pode ser um esforço duro, mas Deus vê e retribui o nosso esforço. Eu sou o Padre Leonardo, atuando na paróquia da Imaculada Conceição em Currais Novos, e deixo aqui o meu abraço fraterno para você que está me escutando. Procure uma igreja ou capela mais próxima de sua casa e entregue o seu dízimo. O dízimo pertence ao Pai por meio da igreja. Álvaro Dias, presidente do Republicanos RN. Faz tempo que o governo do Rio Grande do Norte parou, deixou de promover o desenvolvimento, de apoiar os municípios, de garantir saúde, educação e geração de emprego e renda. Quem anda por outros estados do Nordeste sabe que o governo do PT aqui deixou muito a desejar. Chega de PT, o Rio Grande do Norte precisa e merece quem sabe governar e tem aprovação popular. Venha para o Republicanos. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Atenção, ouvintes. Informamos que o programa A Voz do Brasil será transmitido das 9 às 10 da noite. Agora, na Rural FM. Música, informação, interação e, claro, aquelas que marcaram época e fizeram parte da sua vida. No ar. A noite é nossa. Começando essa noite, 30 de março, segunda-feira, já no clima do baile da Rural, dia 16 de maio, no Pingo d'Água, pra você curtir. Banho de lua, uma noite esplendor. Reviver momentos especiais incríveis. Comecemos essa segunda com muita luz, com muita paz, muita alegria. E vamos lá. Esse é o clima, baile da Rural, dia 16 de maio. Tim, tim, tim, raio de lua, tim, tim, tim, baixando vem, ó mundo, ó lua, ó cândida lua, vem sobre um banho de lua, uma noite de esplendor, sinta a força da magia do amor, e é tão bom sonhar contigo. Sou pra trás, meu beijo recusou e meu amor não quis. meu coração. Não quer saber de mais uma paixão. Por favor, vê se me deixa em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Ei, ei, é o fim. Ó, Cupido, pra longe de mim. E não fira, coração cansado de chorar. E na flecha do amor só traz angústia. Admitir alguma coisa. Tá no desespero pra chamar minha atenção. Deve ter bebido e tá com o celular na mão. Seu objetivo você conseguiu. Quer fazer ciúme pra assustar meu coração. Eu devia era te processar por mentir e não. Você me ama demais e não sabe o que faz. É dependente e tá carente, querendo a gente. Cuidado pra esse amor mal curar, não te deixa doente. pode me marcar, porque eu já sei que é pra mim. Essa indireta mais direta que eu vi, você não consegue me expulsar da sua vida. Admita, pede pra voltar e vem correndo pra mim. Essa indireta mais direta que eu vi, você não consegue me expulsar da sua vida. Admita. Com vocês, Lauana Prado, Matheus e Caô. Me dá calor. mesmo de azul. Um eclipse do mar. Aí, ai, ai, ai, ai, amor. Eu sou satélite, você meu sol. Um universo de água natural. Um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor. Calcinha Preta, versão 2026, renascerá. 20h28. É que com esse tal de amor não se brinca jamais. Seu coração se quebrou de tanto eu bater. Agora que tá feliz, eu quero o sentimento. Você não quer mais me amar, agora estou sofrendo. Vou beber, oh, oh, oh, pra esquecer, oh, oh, oh, o amor que era todo meu. Coração quase enlouqueceu. E bebendo, bebendo e ligando e você recusando minha ligação. Meia-noite eu já embriagado, bato no portão. O porteiro já tá avisado, não libera não. Vem, vem, vem. Vou beber. é o Natanzinho falando de amor. E bebendo, bebendo, ligando e você acusando minha ligação. Meia noite eu já embriagado, bato no portão. O porteiro já tá avisado, não libera não. Libera não, mas vem, vem, vem, vem. Vou beber, oh, oh, oh, pra esquecer. Atenção, ouvintes. Informamos que o programa A Voz do Brasil será transmitido das 9 às 10 da noite. Eu escolhi estar na política porque acredito que cuidar das pessoas é a maior missão que alguém pode ter. E não é só com discurso, é com trabalho, presença e compromisso. É na união de tantas histórias diferentes que nasce um futuro mais justo e igual. Nosso compromisso é garantir espaço para cada mulher potiguar, porque o progresso de verdade acontece quando todas caminhamos juntas. Progressistas, cuidando da nossa gente. Calendário, eleições 2026. 7 de abril é o último dia para que o órgão de direção nacional do partido político ou da federação publique no Diário Oficial da União as normas para a escolha e a substituição de candidatas e candidatos, além da formação de coligações, caso o Estatuto da Legenda seja omisso sobre esses pontos. Eleições 2026. Voto na democracia. Atenção, eleitor que fez o título durante a pandemia e não coletou digital. Você só tem até o dia 6 de maio para colocar sua biometria em dia. Procure o quanto antes a Justiça Eleitoral e regularize sua situação. A biometria garante mais segurança na identificação do eleitor, torna o processo de votação mais rápido e facilita o acesso a serviços e benefícios do governo. Justiça Eleitoral, seu voto em suas mãos. Tem novidade na programação. De segunda a sexta-feira, em novo horário, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado com a história, a memória e as reflexões do nosso povo. É o Bate-Papo com Bibi Costa. Um programa que traz histórias, cultura e experiências sobre Caicó, o Seridó e o Rio Grande do Norte. Sempre em uma conversa leve, informativa e cheia de boas histórias. Então você já sabe. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, sintonia aqui nesta rádio. Rural. Ou acompanhe também pelo Spotify. Bate-papo com Bibi Costa. Bibi! Oh, Jesus, eu conto contigo. Venha celebrar conosco o Misericórdia Caicó 2026. A grande festa da misericórdia será neste dia 12 de abril. A programação começa às 15 horas com muito louvor e adoração. Em seguida, Santa Missa às 17 horas, com a presença do nosso bispo diocesano Dom Antônio, do padre Joanilson e de todos os servos da misericórdia. Venha você e toda a sua família viver esse momento especial de fé e bênçãos. Participe do Misericórdia Caicó 2026. Uma realização da comunidade Ágape, a Casa da Misericórdia. Sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Meu Meu irmão e minha irmã, nossa querida Rádio Rural precisa de você. Seja um amigo da Rádio Rural 102 FM. Associe-se, contribua com uma mensalidade dentro das suas posses. Com a sua ajuda, a Rádio Rural continuará chegando onde você talvez nunca vá, mas onde o Evangelho precisa chegar. Ligue agora ou envie uma mensagem para o número 996608110 e diga: quero ser um amigo sócio da Rádio Rural 102 FM. Deus te recompensará por sua decisão. Nas mãos que sabem ser generosas. Álvaro Dias, presidente do Republicanos RN. Com o novo plano diretor da cidade de Natal, a prefeitura licenciou 145 novos empreendimentos. Promoveu a construção de 11.700 novas unidades habitacionais. Isso representa um investimento de mais de 4 bilhões de reais por parte da iniciativa privada e a geração de mais de 25 mil novos empregos. Isso é saber governar. É disso que o Rio Grande do Norte precisa. Venha para o Republicanos. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Atenção, ouvintes. Informamos que o programa A Voz do Brasil será transmitido das 9 às 10 da noite. Chegando de clássicos La Bamba, e lembrando a você, dia 16 de maio em Caicó, no Pingo d'Água, baile da Rural. No clima, meu amigo Popó Mototáxi, valeu, meu irmão. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Todo mundo vai, bamba, bamba, e bamba, bamba, bamba, bamba, la bamba. Para valer la bamba, para valer la bamba, yo necesito una boca de graça. esse clima, dia 16 de maio. Baile da Rural pra você. I have a body twisted all the night. I have a body twisted trying to fight. Oh yes, I'm ready tomorrow. I said myself believe it. It's the power that I do. I said, hey. Cadê a torcida lá em cima? Vem com a gente, minha Paris! Yeah! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, telefone, amor. Quem precisar apagar meu número, deixa ele decorar. Só lembrar que o final termina com 094. Se precisa parar de seguir, cê sabe que o arroba é fácil. É só o meu nome, sobrenome, finaliza Vitor contra. Fernandes! Seu namoro novo, dure menos que um feriado. Posso ter que esperar um pouco, mas eu tô nem um pouco preocupado. Eu sei que a gente um dia vai rolar. Deixa ele esquentar meu lugar. Já vi muito jogador reserva virar titular. Para de seguir, se sabe que o arroba é fácil. Bem facinho, arroba, bem facinho. É só o meu nome, sobrenome, finaliza com traço. Vai que esse seu namoro novo dure menos que um feriado. Posso ter que esperar um pouco, mas eu tô nem um pouco preocupado. Eu sei que a gente um dia vai rolar. Deixa ele esquentar meu lugar. Coitada. M10, essa daqui eu dedico a meu tio Teiu. Viajou três noites pra curtir com a gente hoje. Tu é herói, Teiu. E a todos os caminhoneiros do meu Brasil. Voando baixo em meu caminhão. Ligado, viajar cidade. Eu penso na vida. Se você não deu certo

medo de amar, cuidar de você. Eu dou minha vida pra não te perder. Prometo te amar, te dar todo amor. Eu roubo as estrelas se preciso for. Prometo te amar, cuidar de você. Eu dou minha vida pra não te perder. Prometo te amar, te dar todo amor. Eu roubo as estrelas se preciso for. Pra te ter aqui perto de mim. Mais uma vez. De felicidade meu coração quase explodiu. Quando ela ligou e disse amor, eu tô voltando. Toda a solidão que habitava em meu peito sumiu. Não demora, corre amor, eu tô te esperando. Onde plantei flores, só colhi espinhos. Não foi uma semana, eu acabei sozinho. Meu amor voltou, mas foi pra ele. Veio aqui só mata sua sede. Ela me enganou e foi embora. Me deixou e foi viver com aquele cara. Em ponto, nós vamos à Voz do Brasil e retornamos às 22 horas com o melhor da noite, aquele romântico para o seu fim de noite. Esta é a Rural FM, a voz do povo. ZYR 831, 102,7 FM. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana, Diocese de Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. Atenção, ouvintes! Informamos que o programa A Voz do Brasil será transmitido das 9 às 10 da noite. A primeira do seu rádio. Cali. Atenção, eleitora e eleitor. Se o seu título foi cancelado, você precisa regularizar. Consulte a sua situação eleitoral no site tse.jus.br, no aplicativo e-título ou em um cartório eleitoral. Você tem até o dia 6 de maio. Não perca tempo. Fique em dia com a Justiça Eleitoral. Eleições 2026. Voto na democracia. Calendário. Eleições 2026. 4 de abril é o último dia para que partidos políticos e federações registrem os estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. O registro é necessário para que as legendas participem das eleições. Eleições 2026. Voto na democracia. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Meu irmão e minha irmã, nossa querida Rádio Rural precisa de você. Seja um amigo da Rádio Rural 102 FM. Associe-se, contribua com uma mensalidade dentro das suas posses. Com a sua ajuda, a Rádio Rural continuará chegando onde você talvez nunca vá, mas onde o Evangelho precisa chegar. Ligue agora ou envie uma mensagem para o número 996608110. E diga, quero ser um amigo sócio da Rádio Rural 102 FM. Deus te recompensará por sua decisão. Nas mãos que sabem ser generosas. Álvaro Dias, presidente do Republicanos RN. Eu e você sabemos que o Rio Grande do Norte está sem rumo, sem projeto e sem governo. São 7 anos de PT e de atraso na educação, na saúde e no desenvolvimento. É preciso voltar a crescer, apoiar os municípios, promover o desenvolvimento. E é para isso que existe governo. Chega de PT. O Rio Grande do Norte precisa de quem sabe governar e tem aprovação popular. Venha para o Republicanos. Atenção, ouvintes. Informamos que o programa A Voz do Brasil será transmitido das 9 às 10 da noite. É a Rural FM, a voz do povo. ZYR 831, 102,7 FM. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana, Diocese de Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 30 de março de 2026. Vamos ao destaque do dia: educação. Presidente Lula participa de cerimônia para inaugurar simultaneamente mais de 100 obras em instituições de ensino. Universidades e institutos federais, hospitais universitários, creches e escolas de tempo integral estão entre as entregas. Para o presidente, investimentos em educação podem garantir a liberdade do país. Porque educação é investimento e quanto mais a gente investir, mais esse país será soberano. E ainda, uma nova oportunidade para quem deixou os estudos incompletos. Uma plataforma foi lançada pelo Ministério da Educação para cadastrar pessoas que queiram se matricular na educação de jovens e adultos. Raquel Mariano. A plataforma é aberta e qualquer pessoa pode se manifestar para retomar ou começar os estudos. Você vai ouvir também saúde. Na Bahia, o governo do Brasil entrega 70 ambulâncias do SAMU e 26 unidades odontológicas móveis. Equipamentos vão beneficiar 11 milhões de pessoas. Recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento. E campanha nacional de vacinação contra a gripe já começou. Dia D aconteceu no último sábado e levou grupos prioritários a unidades básicas de saúde. Campanha vai até maio. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Mais escolas, creches e instalações em institutos federais e hospitais universitários. O Ministério da Educação entregou hoje 107 obras realizadas pelo país. E anunciou também a conexão de 99 mil escolas públicas no país. A repórter Thaís Antônio acompanhou e traz os detalhes pra gente aqui no Estúdio da Voz. Boa noite, Thaís. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. No gramado da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Ministério da Educação, 107 placas de inauguração de institutos, universidades e hospitais universitários federais, creches, escolas em tempo integral foram descerradas simultaneamente. Entre as obras entregues no evento desta segunda-feira estão 43 em institutos federais, 10 em universidades federais, 13 em hospitais universitários, 18 creches e 23 escolas em tempo integral. O Ministério da Educação já entregou 2.600 obras, 7.100 estão em andamento. São 9.700 obras no total, com investimentos do novo PAC, de emendas parlamentares e recursos do próprio MEC, além de recursos das instituições. O presidente Lula destacou a importância dos investimentos em educação para o país. A coisa mais fantástica é que antigamente a gente andava esse país, o pessoal pedia esmola pra gente. O